Dia 20, Malaquias. Por trás de sua dúvida, você anseia por mim. Mas para vocês que reverenciam meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Malaquias 4, verso 2. Deus diz: Eu escolhi você para fazer parte do meu plano de restaurar toda a beleza desta terra e toda a beleza do meu povo. Sua vocação é revelar o meu amor. Você mostra desprezo pelo meu nome quando me trata como se eu fosse uma máquina de doces, cheia de produtos de satisfação temporária. Você me cansa com sua ideia de que as pessoas que desfrutam uma vida agradável de prosperidade e paz são as verdadeiras vencedoras. Todos os momentos em que você passa buscando prazer são momentos em que vira as costas para mim. Volte-se para si mesmo, viva para a satisfação e a plenitude do agora, e você irá se perder. Volte-se para mim, sacrifique o seu prazer pelo meu, e você irá me encontrar. Você encontrará um propósito agora e alegria para sempre. Eu amei você e ainda amo. Por trás de sua escuridão, suas dúvidas e desilusões, você anseia por me conhecer, me servir, honrar o meu nome e me esperar como meu prisioneiro da esperança. Isso me regozija. Você é o meu tesouro. Dedique um momento para orar. Pai, perdoa-me por usá-lo para conseguir a minha própria satisfação e prazer. Em vez de encontrar meu prazer e satisfação no Senhor, não consigo aceitar como pude virar as costas para ti. Espero continuar meu propósito mais verdadeiro e mais prazeroso ao me voltar para o Senhor, a fim de amar outro propósito. Ajude-me a descobrir meu mais profundo desejo pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.